Depois que inventaram essa moda, todo mundo é metido a cantor. Canta Maria, canta Pedro Apolinário, Severino, Januário, deputado, meu avô. Conheço um cara que é desafinadinho, bota terninho, gravatinha de doutor. Sobe no palco, canta samba, canta reggae, canta o diabo que carrega pra mostrar que é cantor. Vai cantar mal assim, aonde mesmo? Lá na casa do cara. O quê? Vai cantar mal assim, na casa do cara, o quê? Vai cantar mal assim, aonde mesmo? Lá na casa do cara. O quê? Vai cantar mal assim, na casa do cara, o quê? Porém agora ele tá muito empolgado, foi convidado pra cantar na TV. No Cinco Santo, no Paulinho, no Fausto Gordo, tá banqueiro, chavazeiro, vai cobrar até cachê. Quer um carrão para apanhar na sua porta, depois do show o carro torna a lhe deixar. Já me falou que vai pro estrangeiro, pra provar pro mundo inteiro que seu modo de cantar vai cantar mal assim. Aonde mesmo? Lá na casa do caralho. O quê? Vai cantar mal assim, na casa do karaokê. Vai cantar mal assim, aonde mesmo? Lá na casa do caralho. O quê? Vai cantar mal assim, na casa do karaokê. Depois que inventaram essa moda, todo mundo é metido a cantor. Canta Maria, canta Pedro Apolinário, Severino, Januário, deputado, meu avô. Conheço um cara que é desafinadinho, bota terninho, gravatinha de doutor. Sobe no palco, canta samba, canta reggae, canta o diabo que carregue pra mostrar que é cantor. Vai cantar mal assim, aonde mesmo? Lá na casa do caralho. O quê? Vai cantar mal assim, diz mesmo, na casa do caralho. Vai cantar mal.